Oscar, autorizado o táxi, reporte na Taxi Romeo. Chame agora o controle 1-2-0-2-1-8-0. 2-0-8-0, obrigado, bom domingo. Salvador, muito bom dia, Azul 2668, decolando a mão, cruzando agora a 1500 pés. Azul 2668, contato radar na decolagem, sobre a via 6 da Moro, para a via 190. Via 6 da Moro para 190. Se autorizar, vou direto ao Frotilha presente, senhor. Quanto é que você quer fazer, Azul 2668? Consegue na série, Azul 2668. Tem 3465, chama a sua, na pressão que é 1-1-8 do Sama 1895, bom dia, obrigado. Dia TAM 3485 na final da 10. TAM 3485 QNH 1021, continua a atuação, guarda na autorização. Guarda na autorização. Cruz Azul 2668, seu Mantra Pro 030 para dizer as informações. Autorizado de informação, azul 2668. Mantendo a fala agora 035. Desvios, azul 2668, chamará o retorno. Excelente. Atento à espera de turbulência, Baleia 48, autorizado, alinhar e manter, pistão na zero. Alinhar, tem que ser 648. Entre Dona e Cinza, a 107, que eu tenho a aproximação da pista na zero, essa cisão fechou a pista na zero. 3485, 741, fala 1, 2, 1, aproximar 9. 2, 1, 9, boa. 1 hora, 1, 0, 1, 2, 1, 9, 10, também 107, com Robson 4, 4, né, né, 3, aproximação. Luna 648, autorizado de colar a pista 1-0, ventana 3-0 graus, 1-0 mais. Certo, não vou fazer, Luna Autorizado o pouso, pistão na zero, na turma 50 graus, 1-0 mais. Descendo do tráfego livre, pouso 1091 no Fast. É fator de solicitar retorno à rota. Correto, Rodé? Vou no 64, estou retornando à rota. Gente, vou no 64. Thiago Eco, estamos por conta e risco na RMA, reporte solo controlado. Ponto e risco controlado, voltará Thiago Eco. No solo 49, libere direita via Fox Trot, chame solo 120, decimal 9. Direita Fox, 9. 48, chame seu território de frequência 120, decimal 5, cana 120, decimal 45. Chame o controle e leva a frequência 120 do sinal. Thomas Charlie Trust, em São Paulo, proteção 2-0, 6 milhas, caminho 050, fui para 2010, Alfa 3, 2-1. 4796, no solo 58, direita, solo 1, 2, 1, aproximar a laje. Direita 2, 1, 9, 3, 8, 9. Oi, Salvador, uma... Bom dia, hoje a melhor está zero, pode esperar pronto. M1, 4, 0, autorizado, alinhado, 1, 3, que está na 0. Azul 5197, autorizado, alinhado e decolado, está na 0, já um turno 40 graus, 08 nós. Bravo Sierra 4 aqui. Forma Terra Rio Visual, assiste em Salvador no 021, autorizado o cruzamento entre Duna e Sindra. Reteste do canal eixo da pista 10. Atente a um alfa terra 50, nós temos seu headset na nossa corrida, na 79. Tá, Romero, Vemerasta, Whisky, bom dia, gente. Ativa 758, a parte de posição de 11,07 milhas, rumo sul, 77, em opção 66, Europa 3, aproximação. Chama a terça, agora a frequência 118, 2,954, 2,758. Guarde 105, completo. Salvador Azul 2758, final de São José. Alô 2758, bom dia, autorizado pouso, sistema 0, vento na 3, 0 grau, 08 nós. Vivo pouso no 0, 2758. Romeu, novembro, Alasca, Luiz, está autorizado, táxi, reporte na Romeu, Agista, na 021. 28, SOS 14, libera de Orix, chame Sol, é na 219. Silêncio 219, 258. Zona 094, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, sistema 0, vento 940 graus, 109. Zero nove quatro, decolando 17, chame controle, 20, última vez. 20, volta na quatro. Salvador, boa noite, vamos 094, mano, frute, ligado. 094, contato radar na decolagem, puta via 3 a MOM para nível 370. Via MOM ou 370? 0 de escala 2010, está cruzado via do X-Way da pista 90. A vista na 0 foi usando a faixa estabilizada. Lâmina 200, quer falar da restrição de altitude e velocidade em ataque? Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, pronto para o táxi, confirme. Índia autorizado, táxi, reporte na lógica, ajuste na 021. Última terra de visão visual, se eu tiver direto em Valência, vou fechar essa coisa. Faltam no hotel de terra, reposto 2-0-1 na terra de Salvador. Lona 395, bom dia, autorizado, aéreo, decolar, pista na 0, vento na 2, 0 graus, 1 na 0 mais. Ali decorando 0, 2R, Salvador, passando de volta, 1 na 5, só isso, Salvador, 0, 2, 1. Romeu, Romeu, Eco Índia autorizado, ali era o motivo, chama 7. Seja, passarei no 9804, voo Tomete, para que você quer chegar na Tomete de 1, ajuste no 021. Confirme e já é descida. Passarei no 9804, você autorizado para nível 130. Mas o 04 só me traz com a posição de 1 hora 9 milhas é no Nordeste, com a nível 1,5 Sierra Romeu 223. Na verdade, com a Sierra, eu posso falar de Sabá. Você quer saber na taxa que você me sequestrou? 05, o controle? 05, recebe o controle de saúde? Luna 395, decolando 23, chama o controle, Luna 20, deixa o nome. 208, Luna 390. Deixa o carro dessa prova, eu vou fazer 05. Romeu, Romeu Eco Índia, autorizado decolagem, pistão a 7, vento na 20 graus, na 0 mais. Contato radar na decolagem, suba via São Romo para nível 360. Ok, livre via 360, voo 390. Eu tomado pelo setor noroeste, não foi só do campo de navios, não é pouso no 4 Bré. Gente, Guardião 05, agilizando autorizado, sinal para o pátio do Bré, ajuste na 021, reporte na curva. Vai passar na curva, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Alisson Luiz, está autorizado. Aliário Matheus, está na 7. Alisson, está na 7. Índia decolado de 24, deixando o controle 120, decimal 8, morreu. 208, controle grátis, bom dia. Controle informador, passa a roda, roda, coisa decolada, não sabe, compre a bomba. Certo? Passa a roda, roda, coisa decolada, não sabe, compre a coisa da bomba. Passa a roda, roda, é com Índia, passa a roda, decolagem. Tudo a ver, foi da moto, para mim, 020. Ainda bom, 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0. Região 05, informação de tráfego, Airbus, final de 10 milhas, estão no 0. Acima de 0-0, tráfego, vamos ativar 2 minutos para o outro lado, vamos ativar 2 minutos para o outro lado. Chamando a 200, chama a plena, você vai chamar uma com a outra do último lado. Bom dia, chamando a 200, bom dia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste ao 021. Informação de tráfego do helicóptero, aproximadamente 400 pés, aproximando ao pátio, à esquerda, não interfere. Centro do tráfego, aguarda a sua camisa, é com índio, só tem a estrela da produção. Rádio 310, Sérgio Pereira. Luiz, que mantém a posição. Guardião 05, reto na 3, 0 graus, 1-0 nós. Pousa critério, reparte no solo controlado. Guardião 200, autorizado pouso. Sistema 0, vento na 3, 0 graus, 1-0 nós. 1-3-0, 1-0 nós, posiciona 2, 3-0. Autoriza na presença de Dastichero. Olá, de Romero, Fingue. Se escutar, mantém a prova. luz para informação após o Embraer na final ser autorizada a decolar. 4-0-6, bom dia, é o azul 4-0-6-0 na final a uma milha do Índia Serra. Azul 4060, bom dia, continua a aproximação, ótica pista livre, ajuste na 021. É, guardando pista livre, 921, fazer 60. Coxinha 6200, sola 30, liberando da direita, chama o sol 1219. 1219, é, 20. Autorizado pouso, pistão na 0, vento na 40 graus, puna 0 nós. Autorizado pouso, azul 4060. Tá pensando de ver o que ele não deu aqui, ele pega, ele tá pra matar. É meu, é com índia, com 5 graus, com 5 graus. 5 graus por 5 mil. Gente, é o mesmo índia, obrigado. Autorizado. Vista, atente às estrelas turbulentes do Embraer pousa na 1-0 após autorizar a decolagem pistão na 7 do vento na 30 graus 1-0 nós. Azul 4060, sola 33, libera direito, chama o sol, lembra dos números desse mano, olha. Direito do Zé, pô. Acho que é o risco do colar 234, autorizado por lar à esquerda, se tem cruzamento do campo, é poste livrando. Esquerda, cruzamento do campo, porta realizando eixo, na venda da suíte. 98047, na torre, você vai ser 118 do Sumar Azul. 118045, 9825. Cheguei com o relógio forte, o número 10, chame o controle, o número 028, bom voo. Senhor Salvador, boa tarde. O relógio forte, o número 2, 108. Informação de tráfego, Papa 28 Alfa, cruzou o campo afastando o litoral norte, número 10 não intercepta. Quem chegou a posicionar na 0904?